Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Whoa. I'm bringing back the sunshine. The sunshine, baby, it's about time. Whoa, whoa. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera, trouxa. Começando hoje, então, edição número 162 do seu podcast Triwide, a sexta temporada do seu podcast, o único e 100% NASCAR no Brasil. Eu acho que já tem mais alguns que é 100% NASCAR, mas enfim, por enquanto eu sigo com meu bordão aí, que é o único 100% NASCAR no Brasil, né? Mas enfim, vamos lá. Pessoal, essa edição promete ser bem rápida mesmo, tá? É uma edição que eu não queria fazer como eu fiz o ano passado algumas vezes. É, talvez não teria tempo de gravar uma edição completa, aquela edição que chega bater em torno de uma hora e pouquinho, né? Mas eu quero fazer diferente esse ano, eu quero realmente deixar toda semana o registrado do podcast. Nem que seja uma edição de 10 minutos, mas eu quero fazer essa edição de 10 minutos para vocês. Bom, como vocês sabem, só relembrando mais uma vez, agora eu trabalho no período da manhã, saio de casa às 5h30 da manhã para pegar o busão, tá? Chego em casa por volta de 4h30, né? E vou gravar sempre para vocês toda terça-feira aí. Tá? Às vezes eu vou esperar os meninos, que os meninos geralmente vão aparecer, ainda não apareceu. O Thiago Raposo fez a participação pós-Daytona, mas eu acho que daqui a pouco vai dar tudo certo se os meninos voltarem a participar comigo também, né? E estarei gravando junto com eles também, que claro que é muito interessante, né? Bom, mas eu não quero fazer como no passado, que às vezes chegou a ficar só duas semanas sem ter. Eu não quero fazer isso, tá? Talvez meu tempo vai ser um pouco curto, porque aí logo que eu chego em casa, logo minha esposa chega, minha filha também, né? Aí vira aquela bagunça, minha filha tem 3 anos, é muito sapeca, ela não deixa eu gravar. Quando eu começo a gravar, ela fica me puxando, fica me chamando. Quer falar também, ela pergunta que é isso, eu tenho, né, claro, muita dó dela, não deixar ela mexer em tudo aqui, eu acabo, né, não gravando. Então eu vou aproveitar os espaços que eu tiver aqui para gravar e vou estar gravando para vocês, não vou fazer como ano passado, beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos falar de NASCAR, que foi bem interessante o final de semana, em partes, né, mas foi um bem interessante realmente. Foi mais ou menos um repeteco de Atlanta, principalmente na Cup, né, na Cup Series aí, mas a Truck Series, como sempre, a Truck Series não deixa, né, a peteca cair. A Truck Series sempre sensacional, sempre maravilhosa, a Truck Series. Vocês olharam o resultado da corrida, que o Kyle Busch venceu a corrida, mas o Kyle Busch venceu a corrida, mas pode assistir a corrida de novo, porque realmente a corrida pegou fogo, tá? Não foi aquele domínio grande do Kyle Busch, voltas e voltas em cima de voltas e voltas lideradas, não foi isso que aconteceu, né? Mas foi uma corrida bem movimentada, muito movimentada realmente, muita troca de liderança. Troca de liderança nem tanto, mas troca de posições ali no top 5, no top 10 ali, uma corrida muito movimentada, isso realmente foi. Tanto é que se você pegar os 10 primeiros do estágio 1 e eu comparar com o estágio 2, você vai ver que tem alguns nomes bem diferentes aí, né? Tem uns que são clichê realmente, mas tem uns nomes diferentes aí. Bom, quero já começar a destacar, não vou falar tanto do Kyle Busch, tá? O Kyle Busch conquistou a sua vitória aí de número na Truck Series, tá, pessoal? O Kyle Busch conquistou a sua vitória de número, estou esperando aqui carregar aqui a informação do Kyle Busch, que eu não deixei pronta a informação do Kyle Busch, que eu prometi fazer uma edição muito rápida, mas a vitória do número 50, e lembrava que o número redondo, tá? Vitória do número 50, Kyle Busch, a primeira vitória em 2018, creio que mais algumas deva acontecer, mas a primeira vitória do Kyle Busch aí em 2018, tá? 50 vitórias agora redondas do Kyle Busch na Truck Series. Parabéns então ao Kyle Busch, mas que sensacional o trabalho dele quando ele tá nos truques e principalmente também na Xfinity Series, né? Bom, Kyle Busch venceu. O destaque realmente dessa corrida aqui, eu quero destacar o Johnny Sauter, que fez uma grande corrida e foi o segundo colocado. O Johnny Sauter ainda naquela, né? Tá ali pertinho, tá ali galgando resultados, pescando pontos, tá? É um cara perigoso para 2018, tá, pessoal? É um cara realmente perigoso, tá? É um cara que nós temos que ficar de olho, porque o cara sabe fazer o... Ele vem mostrando isso muito bem nos últimos anos, né? Ele sabe fazer o truque andar, ele sabe atacar na hora certa. Vamos colocar que o Crafton vem passando por um momento muito ruim, mas o Johnny Sauter, né? Que os dois dinossauros, os dois caras mais experientes na categoria, que é o Johnny Sauter e o Johnny Sauer e o Matt Crafton, tá? O Crafton vem passando por um momento não muito bom, né, na categoria aí. O ano passado não foi um resultado tão satisfatório para o Crafton, na minha opinião, tá? Não foi um ano que eu considero positivo para ele. Ano passado o Crafton foi muito abaixo do que se via nos últimos anos aí o Crafton, né? Por exemplo, ano passado o Crafton teve apenas uma vitória, tá, pessoal? Já em 2016 ele já teve duas. Já teve duas vitórias em 2015, nem se fala, 2015 foram seis vitórias, tá? Então ele teve uma queda, sim, de produção em 2017, tá? Comparado aos anos anteriores, mas como sempre, o Crafton é um cara muito, muito perigoso, é um cara que sabe vencer corrida e o cara que a qualquer momento realmente ele pode aparecer ali e vencer corrida com certeza, certo, pessoal? Bom, o que eu tenho a continuar aqui falando para vocês também, né, voltar aqui no assunto do Johnny Sauter aqui, né? O Johnny Sauter, o ano passado ele foi vice-campeão, foi campeão 2016, todo mundo deve lembrar realmente desse título dele aí. O ano passado o Bell estava muito a fim de ser campeão e estava também muito inspirado, as coisas deram tudo certo para o Christopher Bell, mas o Johnny Sauter andou no mesmo nível que o Christopher Bell ano passado e foi o segundo colocado. Esse ano o Johnny Sauter está fazendo uma grande temporada também, já venceu a corrida, tá? Vocês com certeza sabem disso, né? E claro, só para falar um número aqui para vocês bem interessante, tá, pessoal? O Matthew Crafton são 3 corridas e 3 top 5, tá? Então tá aí mais do que claro aí, o tamanho do poder que tem o Johnny Sauter, o tamanho, quanto que ele tá focado, quanto que ele quer, quanto que ele tá buscando aí os resultados na Truck Series. Então, parabéns ao Crafton, com certeza, o Johnny Sauter, parabéns ao Crafton também. O Crafton fez o que pôde, teve muitos problemas o Matthew Crafton, acabou abandonando a corrida aí lá no comecinho. Já no qualify não foi muito bom. Mas o Crafton, espero que o Crafton realmente volte, né, a ser o que era antes aí. Só para relembrar vocês também, tá, pessoal? A Thor mudou de Toyota para Ford e realmente temos pouco Fords no field aí. Temos apenas 4 Thors, né, que tá aí. E os 3 Fords desses 4, 3 são da Thor, né, que é o Ben Rhodes, o companheiro deles, de equipe deles aí, o Matt Snyder e o Matt Crafton. E claro, né, que realmente eles estão apanhando um pouquinho e tomara, né, que eles voltem e retomem aí e continuem o embalo que estava quando eles estavam de Toyota, tá, pessoal? Ah, mas a Toyota tá mandando muito bem. Não, pessoal, a Toyota não tá mandando muito bem assim também não, tá? Porque a Toyota, só para vocês terem um pouquinho de noção na cabeça de vocês aí, realmente o maior time Toyota, né, é a KBM, né, que é a Kyle Busch Motorsports. Ela sim realmente levam 4 truques. Tirando isso daí, temos a CJ Hattori Racing, né, que é um dos times fortes de Toyota. Tá se mostrando forte na mão do Brad Moffitt esse ano de Toyota, tá? Não podemos falar que é o timaço. Vamos colocar que é aquele time mediano, né, a CJ Hattori, aquele time mediano, aquele médio para médio. Eu costumo falar, é o médio para baixo ou médio para alta, né? Ele é médio para médio, de meio. Então eu posso colocar e acreditar que 70% é trabalho do Brad Moffitt nesse truque aí 16, que realmente está fazendo um grande ano o Brad Moffitt, tá? Já falando do Moffitt aí, parabéns ao Moffitt pela sua terceira colocação, foi um resultado muito positivo para ele. Gostei demais desse resultado aí, e ele que segue aí também o Brad Moffitt, né, com uma vitória e também 2 top 5, ou seja, só top 5 para ele nas duas coisas que ele participou esse ano para o Moffitt. Bom, outro cara que andou muito bem em Daytona, andou muito bem também semana passada em Atlanta e apareceu melhor, conseguiu e conquistou um bom resultado essa semana. Foi o Grenfell, parabéns para ele. E o cara, o canadense, que é realmente um destaque muito positivo esse ano, que é o Stuart Friesen, tá, pessoal? Esse é o cara que eu sempre falei, sempre falo para vocês aí, é um cara que tem uma equipe própria, tudo meio, é tudo de família ali. A equipe ali, a Hallmark Enterprise ali, é, que é a equipe do pai, é uma equipe, é a empresa do pai dele, tá? Da família do pai dele, tá? E essa equipe aí agora tá recebendo um apoio aí da GMS, tá? Então o apoio tá sendo bem legal aí e espero que realmente esse apoio aí seja positivo e traga bons frutos, né? Para esse canadense aí que tá realmente andando muito bem, fazendo um grande ano, e estou gostando muito, muito, muito, muito do desempenho dele. Impressionou no final do ano passado e vem impressionando agora esse ano também. O Dalton Sergent também não teve problemas e fez uma boa corrida, foi top 10. O Ben Rhodes também, uma excelente corrida aí, né? Colocando aí o Thor aí na. A Thor na, dentro do top 10 também. O Cody Coughlin também fez uma boa corrida, né? Parabéns a ele aí, né? Mostrando um bom resultado. Ele que apareceu muito bem, foi bem falado no colocado, o pessoal conversou com ele bastante. Ele falou realmente esperar uma boa corrida e conseguiu fazer um top 10 aí, pegou um top 10 para a equipe aí, tá de bom tamanho. O Joseph Fontanini foi o nono colocado, o Austin Hill foi o décimo colocado. Parabéns ao Austin Hill, que corre na equipe na Red One, uma equipe realmente bem pequenininha. Esse aí realmente merece destaque aí. O Justin Marks foi apenas o 11º colocado. O Noel Gregson terminou fora do top 10. O Spencer David foi o 13º, tá? E aí daí pra baixo tem uma galera aí. Tivemos um francês, Michel Desdier, né? Ele foi o 20º colocado. Correu na mesma equipe que o Austin Hill correu, né? Da Red One Racing, né? Então, parabéns a todos aí. O Johan Mecek acabou tendo problemas também, não terminou muito bem. O John Hunter, que não vem muito bem, tá, pessoal? John Hunter, Mecek, não vem encaixando boas corridas e sofre um pouquinho, tá? Já tem alguns problemas aí de patrocinador. Não sei como é que deve ser o ano, vai ser o ano desse cara aí, mas espero que seja o melhor possível, que realmente ele é um grande piloto e sabe lutar e batalhar por resultados, né? Vou pausar para a água e hoje vai ser um bloco só, tá, pessoal? Hoje não vai ter vários blocos aí e tal, vai ser só apenas um bloco hoje. Então, pessoal, essa aí foi a corrida aí da Truck Series. Então, parabéns ao Carbucci pela sua vitória. Essa corrida foi sensacional. Quem não assistiu, por favor, assista. Tivemos muita batalha, muita briga, tá? Todo momento, briga pela liderança, 3-wide, 5-wide. Então, assim, um momento assim, ó, realmente muito boa a corrida. Valeu a pena cada minuto dessa corrida aí assistir. Essa sim do final de semana, de todos. Olha, qual que eu devo assistir no final de semana? Essa, da Truck Series. Assista que vocês vão realmente gostar muito, tá, pessoal? Bom, vitória dos estágios. A primeira vitória ficou, a do primeiro estágio ficou com o Noel Gregson. A segunda vitória ficou com o canadense, que eu falei bastante dele aí pra vocês agora. Certo? Bom, eu já quero fazer já o pulo aí, quero passar para a King Series, tá, pessoal? Então, só relembrando, não vai ter três blocos, ou seriam quatro blocos, vai ser apenas um bloco. Então agora já passo o assunto da Truck Series para a X-Men Series, né, para falar da Boyd Game 300. Corrida aconteceu em Las Vegas também. Corrida essa que foi razoável, tá? Tivemos aí um domínio do Kyle Larson, que dominou boa parte da corrida. O Christopher Bell, sim, que ficou todo momento ali chegando, tentando lutar e tentando chegar perto aí do Kyle Larson, tá? Pra tentar tomar essa vitória aí dele aí, mas acabou não acontecendo isso, acabou não dando muito certo. O Justin Allgaier também fez uma boa corrida, foi o terceiro colocado. O Ryan Blaine também no 22 fez boa corrida, também foi o quarto. E o Elliott Sadler foi o quinto colocado, fechando no top 10. Pessoal, Elliott Sadler, mais um top 5. Tá? Então, eu falei top 10, mas falei errado. Mais um top 5 pro Erotsado. Então, parabéns ao Erotsado aí pela sua constância e mais uma vez pontuando e terminando muito bem a corrida. O Daniel Henke também se passou por alguns momentos ruins na corrida aí, mas conseguiu salvar aí o top 10, terminou a sexta posição. O Brandon Jones impressionou muita gente, largando lá de trás no meio do pelotão, subiu e terminou na sétima posição. O Tyler Reddick também largou por ali no top 10 e por ali ficou. O Cole Custer também foi uma prova muito boa, muito consistente, e enfim, conseguiu terminar bem a corrida, foi o nono colocado. E o Spencer Gallagher também, eu cobrei semana passada em Atlanta que ele precisava e deu um bom resultado. Tá aí o primeiro top 10 do Spencer Gallagher da temporada de 2018. O Matt Tift também melhorou bem o resultado dele aí. O Matt Tift conseguiu aí, eu falei do Maurice, do Spencer Gallagher, pessoal, conquistou o seu segundo, tá? Não foi mais um, não, foi o segundo, né? Ou foi o primeiro, não, foi o segundo, foi mais um top 10 aí dos PC Gaming, não o primeiro, tá? O Chiefs também foi um bom resultado aí na 10ª posição. Gostei também do Michael Arnett. Tá, o Michael Arnett, que essa é a posição dele. O Kyle Busch, que eu tendo problemas, foi apenas o 14º colocado, tá? E o Cass Grala foi o 16º colocado, terminou dentro do top 20 aí, né? O Ryan Truex foi o 15º, tá, pessoal? Bom, podemos falar dessa corrida aí da Action Series. Foi aquela corrida bem típica da Action Series, tá? Uma corrida bem tranquila, uma corrida sem muitos problemas maiores. Tivemos aí pouquíssimas bandeiras amarelas também, tá? Mais as bandeiras amarelas no final de segmento. E um carro ou outro aí parado aí realmente na pista, tá? Tivemos apenas incidente envolvendo o 39-28 e o outro incidente também envolvendo o carro 4 e o 24 também, e o 60 e o 8 também se envolveram em acidente aí. De resto, pessoal, foi uma corrida mais tranquila, tá? Uma corrida bem elevada aí, em busca das nas bandeiras amarelas, tá? E uma bandeira mais tocada em bandeira verde, tá? E vimos aí realmente lá na frente um destaque muito grande do Carlos dominando boa parte da corrida, tá? E claro, o Christopher Bell bem perto dele, bem próximo dele, lembrando que Christopher Bell agora ele luta pelo título, então foi um resultado importante, um resultado positivo para o Christopher Bell, tá, pessoal? O Christopher Bell que precisa, né? Ele precisava buscar e precisa ainda, né? Buscar aí as posições lá na frente, porque na primeira corrida ele praticamente zerou, tá, pessoal? Não sei se vocês vão lembrar, mas ele abandonou a corrida bem no comecinho lá em Daytona. Então, foram duas corridas aí para ele buscar e retornar as posições lá da frente. E isso que ele já conseguiu, né? Ele tá com 100 pontos. Acima dele só o Tyler Reddick e o Elliott Sadler, que tem mais pontos que ele, que é 123. Depois o Justin Allgaier já tem 95. Ele já tá numa posição confortável aí, tá? Mesmo o Christopher Bell tendo zerado em Daytona, tá, pessoal? Você vê o tamanho de importância do trabalho do Christopher Bell nessas duas corridas aí, como foi importante, certo? O Kyle Larson conquistou mais uma vitória na carreira dele, agora ele soma 9 vitórias na Xfinity Series, tá, pessoal? Então parabéns ao Kyle Larson aí, todos os anos que o Kyle Larson participou, menos o ano que ele realmente lutou pelo título, que ele foi contender ao título lá em 2013, foi o único ano que ele não venceu. Os outros anos todos ele conquistou vitória, o Kyle Larson. Mais uma pausa para a água e vamos continuar. Bom, sobre a corrida, tá, pessoal? A corrida da Action Series foi uma corrida mais tranquila, tá? Uma corrida mais bem corrida, de, como eu sempre falo, né? Corrida de uma mini meia, começa a se separar o grau de piloto bom, ruim e médio, tá? E separa também o equipamento, que equipamento que é melhor, aquele equipamento que sabe aproveitar melhor o seu setup, gastar menos pneu, e daquele equipamento que não tá muito bom, não tá muito preparado, tá com um setup não muito bom, mas talvez até sabe economizar os pneus, mas o setup não é bom. E essa é a diferença nos ovais de uma mini meia, que realmente faz toda a diferença, tá certo, pessoal? No Intanásio você tem um bom setup que gasta pneu, no Intanásio você tem um setup ruim que conserve os pneus, né? Então aquele meio termo ali, quem consegue chegar nesse meio termo aí de entre um bom acerto com um oval de uma mini meia que gaste menos pneu, é realmente que consegue bons resultados aí. E claro, com certeza, mais uma vez o Calácio soube aproveitar e fez uma boa corrida e venceu, certo, pessoal? Bom, como eu já falei, tá, pessoal, eu já vou pular direto pra campo, não teremos intervalo, então eu pulo direto agora pra Cup Series, tá? Falar um pouquinho sobre a vitória do nosso amigo Kevin Harvick. Vitória essa, né, que chegou a ter algum murmurinho aí, que poderia ter usado, poderia estar o carro dele regular, né? Vimos aí fotos, quem não viu, procura aí Kevin Harvick aí, rear window, né, que é a foto do traseiro dele lá, que tá bem amassado, poderia ser que talvez, né, com a força do vento ali, tá muito mole ali, isso aí poderia chupar o vidro para dentro. O engenheiro tá aí preparado e pronto, né, para tentar ganhar décimos, e que faz realmente a diferença. Chegou a se falar que poderia vir punição, mas até, como eu tô gravando na terça-feira à noite, então eu não sei, né, talvez na quarta ou na quinta-feira fale sobre esse assunto, mas vários pilotos já deram a sua declaração, a Masca também já deu uma posição, teria, eu sei que vai ter, né, a Masca iria participar em um dos representantes da Nascar, iria participar da perdão, pessoal. Um dos representantes da NASCAR ia participar aí de algumas entrevistas na rádio Sirius XM, tá? Da NASCAR lá. Que a Sirius é uma companhia de rádio muito forte nos Estados Unidos aí, realmente bem levada a sério, porque só tem esporte. Não toca música, só esporte, a gente só fala de esporte, né? É bem legal nos Estados Unidos essas rádios aí. Então é uma rádio bem interessante. E, né, eles iriam falar um pouquinho sobre essa punição aí, e dar uma posição sobre esse fato ocorrido lá em Atlanta, sobre esse vídeo aí. Mas, enfim, passou esse assunto tudo aí, se vai ter punição, se não vai, isso aí tudo aí. Parabéns ao Kevin Harvick pela sua vitória. Mais uma vitória importante. O quinto back-to-back. O que é back-to-back, pessoal? É voltar a vencer, talvez uma corrida vença a prova seguinte, então é back-to-back. Tá? Isso aí na Fórmula 1 é bem comum mesmo, back-to-back na Fórmula 1, porque lá só um carro, lá só tem uma equipe que é boa, as outras equipes as outras equipes tentam ser boa, lá só tem uma equipe boa, e lá na Fórmula 1 também o cara só tem ele mesmo, né? Que lá tem a Mercedes, que só ganha corrida, né? E lá eles cortam aí o barato do Bottas, então só o Hamilton vence, então lá o Hamilton faz back-to-back quase o ano inteiro. Mas enfim, é isso aí, é outro assunto, tá? Então parabéns ao Raio, fiquei terceira corrida, segunda vitória, segundo top 10, segundo top 5 pra ele, tá? Impressionante é o número de voltas liderada, tá, pessoal? Ele realmente, tá, liderou muitas voltas esse ano. Ele já é o primeiro colocado em voltas lideradas esse ano, tá? Já no ranking aí, de falando de alguns rankings, números importantes aqui dele. Tá? Ele está com uma média de largada de 3.7, uma média de chegada de 11.0, realmente a melhor média impressionante aí do Kevin Harvick. Outro número impressionante do Kevin Harvick, da Stewart Haas Racing também, tá? Que ela é uma equipe que mais liderou voltas também esse ano. Então, assim, um grande e excelente começo de temporada para a Stewart Haas Racing, né? Então, parabéns ao Kevin Harvick pela sua vitória de número 39. Agora ele soma 100 vitórias, somando todas as categorias, tá? É a Cup, a Xfinity, né? E a Truck Series, tá? Então, agora são 100 vitórias na carreira do nosso amigo Kevin Harvick. Parabéns ao Kevin Harvick por mais uma vitória, tá? Fez um grande trabalho. O Kyle Busch ali tentou no final dar alguma pressão ali para tentar tirar essa vitória aí, mas não conseguiu. Tá? O Kyle Larson ficou um pouco mais longe, não conseguiu chegar perto também não. O Matt Truex Jr. começou a evoluir, crescer, mas terminou apenas dentro do top 5, foi o quarto colocado, e ganhou a grande corrida do Bowling Ryan Blaine, que foi o quinto colocado também. Tá? O nosso amigo que o Ryan Blaine não teve tanta força esse final de semana, mas só um detalhe, a Penske mais uma vez chegou tudo junto ali, tá, pessoal? Penske que foi ali, o Blaine foi o quinto, o Keselowski foi o sexto, o Logano foi o sétimo, o Eric Jones também foi uma boa corrida dentro do top 10, foi o sétimo, o oitavo colocado. O Paul Manor realmente é o nome que nós precisamos destacar, que depois que mudou de equipe, ele melhorou muito o nível dele, tá? Foi uma mudança aí de equipe, mudança também de montadora, tá? Então agora tá de Ford e parece que a Audi Brothers realmente continua num bom nível igual estava o ano passado, tá? É difícil falar que o Ryan Blaney, se o Manor fez um top 10 com esse carro 21, com o Blaney iria vencer a corrida. É difícil falar isso, mas eu acredito que o Paul Manor teve uma evolução também de qualidade para poder entregar um bom resultado desse, tá? Foi o nono colocado. E grande destaque realmente dessa corrida é o Eric Almirola, né? Que o Almirola conseguiu aí. Ele conseguiu reverter completamente o final de semana dele, pessoal, o Eric Almirola, porque ele estava muito mal mesmo. Todos os parques dele aí foi abaixo do top 20, tá? Ele foi largou também no top 26, foi em 10º. Perdão, pessoal, o Eric Almirola largou na 26ª posição, largou bem lá atrás, tá, pessoal? Então, seria ali, poderíamos projetar para ele um top 20 ou um top 15, tá? Devido às condições do carro que ele mostrava que teria, seria um carro que não iria evoluir, mas conquistou aí seu primeiro top 10 na temporada 2018, o Eric Almirola. Então, parabéns ao Eric Almirola pelo grande resultado aí, fechando aí o top 10 na 10ª posição e conquistando seu primeiro. Então, o Ryan Newman foi o 11º, o Jimmy Johnson 12º, o Austin Dillon, o Rick Stenhouse Jr., Chris Busch no excelente top 15, Alex Bowman 16º, Denny Hamlin 17º, Clint Bowyer apenas na 17ª posição, 18º, né? O Casey Kane 19º, parabéns ao Casey Kane, levando a Family Race a melhorar bastante, dar um salto de qualidade aí, né? Terminando no top 20. E o Bobo Wallace foi o 20º, o Trevor Bayness 20º, e o Dale Earnhardt foi o 21º, tá? O Matt Benedetto também, que foi o assunto na semana aí, foi o 22º colocado. Regan, Ty Dillon, Cully Custer, o Daniel Soares. O Daniel Soares também falou bastante sobre o péssimo resultado dele. O Byron, Kowif e o Ross Stein e o AJ Mendick fechando o top 10. Beleza, pessoal? Bom, esses foram os resultados aí desses carinhas aí. O Chase Elliott bateu, o Kurt Busch bateu e o Jim McMurray também bateu. E o Mike McDowell teve o seu motor indo para os ares. Não sei se você vai lembrar, mas também foi uma bela imagem o motor dele indo embora. Certo, pessoal? Bom, uma corrida sem muitas bandeiras amarelas, apenas 4 bandeiras amarelas, tá? E que foi realmente com esses carros envolvidos aí que acabaram batendo, né? Final de segmento do primeiro estágio, final do segundo estágio. Depois tivemos aí o acidente do Jim McMurray e mais, digamos que naquela parte começa já a cair no momento final da corrida ali. Tivemos também o acidente entre Kurt Busch e o Chase Elliott. Certo, pessoal? Bom, que eu quero chamar a atenção para vocês, Kevin Harvick venceu o primeiro estágio, venceu o segundo estágio, venceu a corrida também. Então, estamos vendo um domínio muito bom aí do Kevin Harvick, um bom aproveitamento dele, do Kevin Harvick nesse começo aí. Estamos indo agora para Phoenix, tá, pessoal? No final de semana agora é Phoenix, agora não chama mais Phoenix, mudou até o nome da pista agora, chama ISM Raceway, né? Então agora é outro nome aí, mudou-se o nome da pista, agora ficou importante, não é mais Phoenix. É Phoenix, mas não é o nome da pista, não é mais isso, é ISM Raceway. Mas enfim, continua Phoenix. Então, pessoal, estamos indo para Phoenix, e Phoenix também o nosso amigo Kevin Harvick anda bem, tá? Então podemos ver aí, mas tem um domínio do Kevin Harvick, com o Kevin Harvick não sei o que, o Kevin Harvick não sei na onde. Pessoal, são momento do cara, tá? O melhor, um dos melhores aí, né? Eu coloco que o melhor, tá, pessoal? Porque nós vamos pegar as médias aí, tá? As médias dos últimos anos aí, quem tem a melhor média é o Chase Elliott com 7.8, o Kevin Harvick tem 9.7, tá? Então, realmente o Kevin Harvick deve ser o cara aí, né, que vai... ele, não posso falar que ele que vai dar as cartas, ele que vai ser realmente o nome, o grande nome aí. É o grande nome do momento. Pode ser que em Phoenix as coisas não deu certo pra ele. Pode ser em Phoenix que ele bate, quebra o motor, estoura o pneu, né? Alguém acerta ele, a equipe derruba ele nos pits na hora de vencer uma corrida, igual quando aconteceu em Atlanta o ano passado, tá? Que ele tava pra ganhar a corrida, às 16 voltas ele tirou na bandeira amarela, a equipe foi lá e roubou a vitória. Não posso falar que roubou, né? Tirou a vitória dele ali. Aliás, ele mesmo que tirou a vitória dele, né? Porque foi excesso de velocidade do Kevin Harvick que tirou a vitória dele em Atlanta ano passado. Ele perseguia tanto essa vitória em Atlanta e acabou conseguindo semana passada, retrasado, semana passada foi Las Vegas. Então, não posso falar isso, mas problemas podem acontecer com o carro número 4, com o Ford número 4 do Kevin Harvick, certo, pessoal? Bom, parabéns ao Kevin Harvick pela sua vitória em Las Vegas, tá? Continuamos naquela hashtag NASCAR Go West. Estamos lá pro lado leste, acho que é leste, pá. Do lado leste da coisa, lá do lado onde que é mais seco, né? Lá não chove tanto igual do lado de cá, do lado de Nova York, mas do lado de lá, onde que é Phoenix, realmente lá chove um pouco menos, né? Opa, deu um tapa aqui, preciso dar um pouquinho de água, pessoal. Então, vamos continuando, né? Do lado de lá dos Estados Unidos e vamos pra Phoenix, tá, pessoal? Então, parabéns a todos que conseguiram bons resultados lá em Las Vegas, tá? Quero só abrir um parênteses aqui também. Parece que realmente o Theo José tá alavancando fãs ali da NASCAR ali e tá trazendo bastante gente para assistir as corridas da NASCAR, porque o pessoal tá gostando realmente muito. Até quem tava afastado aí da NASCAR com essa contratação do Theo José aí, realmente alavancou aí. Eu, na minha opinião, deveria trazer o Sérgio Largo de volta, que aí sim realmente a NASCAR tava na mão de todos, né? O Sérgio Largo realmente completa e muito com as informações que o Sérgio Largo sabe e gosta do que está falando, tá? Enfim, prometo não falar nada sobre a transmissão. Vamos lá. Eu não assisti também a corrida na televisão. Não deu para assistir. Não consigo. Mas enfim. É, vamos então, pessoal, para Phoenix, né? Quero até abrir aqui, eu não esqueci de abrir os horários aqui de Phoenix, né? O schedule para o final de semana, mas vamos abrir aqui rapidinho, tá? É, falar um pouquinho dos entrelists aí, tá? O entrelist da campo até agora temos só 37 carros. Parece que esse número de 37, pessoal, vai ser o número que vai ficar o ano todo aí, tá? Corrida ou outra deve ser só 36, ou corrida ou outra deve ser apenas 35, pode chegar a ser 35. Duvido ser 35, mas corrida ou outra vai ser 36 ou 35, mas 37 parece que é um número já fechado aí da Cup Series, tá? Então, de diferente, onde a FM vai estar no 00, no Double Zero, como eles falam nos Estados Unidos, no 00, tá? E o Kenton vai estar no 96 aí também, Corey LaJoy no 72, Justin Marquez no 71, tá? E a galera toda aí na Cup Series, nós já sabemos que continua e segue os mesmos aí. Vamos falar um pouquinho do entrelist aqui da Xfinity Series. Ela sim, né, com os 40 carros aí, que é uma novidade ter os 40 carros aí, mas tá com os 40 aí, vamos lá. É, quem vai estar no 18 final de semana é o Kyle Busch, quem vai estar no 22 é o Brent Keselowski, quem vai estar no número 3 vai ser o Ty Dillon. Deixa eu ver se o Austin Dillon vai correr em outro, não vai correr em outro carro. No 42 é o Jamie McMurray, não vai ser o Kyle Larson, nem vai ser o John Hunter-Nemechek, nem vai John Hunter, não vai ser ninguém, é o Jamie McMurray no 42, tá? Tem um monte de gente que vai correr esse carro esse ano aí, vai ser o Jamie McMurray que vai estar nesse carro em 42. Certo, pessoal? Então, vai ser os 40 carros aí, parabéns aí a Xfinity que está conseguindo, né, colocar mais carros na pista aqui, a Cup Series. Lembrou mais uma vez, o Charter, né, veio aí pra fazer uma camada protetora nos times que são regulares, mas está acabando um pouquinho com os times que não são regulares, que os times que esse cara colocava o carro para participar por uma semana. Isso aí vem acontecendo muito, muito, muito pouco realmente. Certo, pessoal? Bom, falar aqui para vocês aqui, eu consegui abrir aqui o schedule pro final de semana, mas eu quero falar já os números aí, né, de Phoenix. Até o total foram 43 corridas, a primeira foi em 88 com a vitória do Alan Kuk, né? Aquele cara engenheiro foi campeão em 92. Depois a última corrida foi no passado com a vitória do Matt Kenseth, não sei se vocês vão recordar, mas o Kenseth que apareceu lá na última corrida do playoff ali, né, que já dava aí, a próxima corrida seria, né, a final em Homes. Então parabéns ao Kenseth que venceu aquela corrida, né, vitórias ganhando a pole, aconteceu 4 vezes, a última foi o Kevin Harvick, tá, pessoal, em 2015, venceu largando da pole. No top 5 foram 15 vezes que o vencedor veio da pole e 21 vezes que o vencedor veio do top 10. Na 21ª posição para trás veio 4 vencedores e o último cara que largou da pior posição e venceu a corrida foi o Rick Reed em 1995, largou da 29ª posição, tá? O cara que mais liderou voltas foi o Kevin Harvick em 2014, com 264 voltas liderado, e o cara que venceu, liderando menos voltas, tá, pessoal, que foram apenas 6 voltas lideradas, foi o Ryan Newman no passado, 2017, não sei se vocês vão lembrar, mas o ano passado o Ryan Newman venceu essa corrida, naquela tática lá, que ele resolveu não parar, todo mundo foi pros pits, parou, e ele resolveu ficar na pista, né, aí o Kyle Larson ficou se embananando ali, acho que não me engano foi o Kyle Busch com alguém ali, né, e nisso o Ryan Newman cascou, foi embora e conseguiu uma boa vantagem. Como a pista é muito curta, acabou não conseguindo chegar no Ryan Newman em posição de ultrapassar e vencer corrida, tá, pessoal? Bom, o cara mais rápido aí na pista é o Tony Stewart em 99, com 118 milhas, tá? No qualify o recorde do Jimmy Johnson em 2015 com 143 milhas. O maior número de troca de liderança foi 28 em 2011 e a vitória mais apertada foi o Kevin Harvick com o Kyle Larson em 2016, não sei se vocês vão lembrar, foi aquela corrida que o Kyle Larson colocou por dentro e estava saindo um pouco mais forte, mas o Kevin Harvick, como ele estava pro lado de fora, ele acabou conseguindo tracionar um pouco melhor e venceu a corrida, uma vitória bem apertada. Foi que tivemos três chegadas bem apertadas, né, que foi Daytona, acho que foi na Atlanta e depois foi essa corrida em Phoenix, tá? E o maior número de bandeiras amarelas foi em 2012 foi em 2014 com 12 bandeiras amarelas. Certo, pessoal? Esses aí são os números de Phoenix, tá? São bons números, né? E números aí que mostram, né, que o Kevin Harvick tem bons números, que talvez o Kevin Harvick pode vencer essa corrida. Pode. Então aqui tá, certo? Bom, Só pra falar aqui pra vocês os horários aí, né? O mais importante aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui, vamos lá, né? Na sexta-feira, só relembrando vocês, tá? A Tuxis descansa, não vai estar no final de semana na pista, certo? Bom, continuando. Na sexta-feira temos só os packs, né? E tem também o Qualify da Cup Series. Então o Qualify da Cup Series vai ser às 7 horas, tá? Não percam aí 7 horas, 7h15, né? Mas 7 horas já começa a transmissão. Você vai ver o pessoal ao vivo, vai ver as entrevistas ali e tal. Então, sexta-feira, que tem de importância sexta-feira, o Qualify, né? Às 7 horas da noite. No sábado temos aí o Qualify da Extreme Series e a corrida também da Extreme Series. E vamos ter também um practice, né, da Cup Series aí. Tudo começa às 2 horas com o practice da Cup Series. Depois, às 3 horas, temos o Qualify da Extreme Series. E às 4h30, a corrida da... Perdão, às 4 horas, né? Às 4 horas lá. Às 18 horas, a corrida da Extreme Series. Tá, pessoal? Eu li errado aqui, tá? E o Qualify é às 3 horas da Extreme Series, tá? E a corrida vai ser às 18 horas. E no domingo, domingão, mesma coisa semana passada, 5h30, a corrida aí da... A corrida da Cup Series no domingão. Beleza, pessoal? Então, eu só tô com uma pequena dúvida, tá, pessoal? Sobre os horários, se já acabou o horário, um horário de verão lá nos Estados Unidos. Ou acabou, vai acabar ou vai começar um horário lá. Mas então, logo nesses próximos meses já vai começar o horário, aí vai ficar só uma hora de diferença. Tô com essa dúvida ainda. Mas enfim, são esses horários, tá? A corrida vai ser esse horário mesmo aí. Acredito que vai ser 5h30, tá? Mas eu tô com dúvida se essa corrida de domingo não vai ser às 4h30, não. Mas enfim, é isso mesmo, tá, pessoal? Bom, eu quero deixar um abraço a vocês, tá? Agradecer aí por essa edição rápida. Parece ser rápido, mas vai ser tão rápido aí. Vai dar cerca de 40 minutos, eu acredito, né? Mais ou menos já passou 35. Então, o que eu tenho pra falar no final de semana em Phoenix promete ser muito bom, tá? Vai estrear todo aquele negócio novo, com as coisas eraiadas novas lá em Phoenix, lá que eles estavam fazendo aí, entretenimento e tal. Então, vai ser bem legal. Pra quem tá lá na pista, vai ser bem interessante. Com isso, também vai trazer público também, que é bem legal. É legal ver casa cheia, como foi lá nesse final de semana em Las Vegas. Casa lotada lá em Las Vegas, não tinha uma cabeça, gente. Não foi sellout, então, que todos os ingressos vendidos. É, mas realmente foi uma casa bem cheia lá em Las Vegas, bem diferente do que estamos vendo aí, por exemplo, já em Atlanta, né? Atlanta também tinha aquela chance de chuva ali, talvez o pessoal ficou meio com medo de ir para a pista, talvez até perder viagem e tal, então talvez realmente por isso que estava poucas pessoas aqui mancadas lá na corrida lá em Atlanta. Mas Las Vegas foi casa cheia e Phoenix promete também ser casa cheia e tenho sim certeza que vai ser mais uma grande corrida, tá? Vem tendo boas corridas em Phoenix, tá? Vem com todos os anos aí com boas corridas. Espero que esse ano seja mais uma boa corrida em Phoenix. Beleza, pessoal? Então, é isso mesmo, tá? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Bom restinho de semana. Boa semana pra vocês. Ainda tem bastante semana ainda pra frente. Boa semana pra vocês. E precisou, é só mandar e-mail. Leo Guina, tudo junto, tá? @hotmail.com ou Leo Guina, @LeoGuina, né? Instagram, Twitter, Leonardo.Guina lá no Facebook. Beleza, pessoal? Então, um abraço, fique com Deus e cuide-se bem.